Bianca Zulu, prossiga. NS, Gol 1075. Gol 1075, complete final, emissor em Salvador, 18295, bom pouso. 1895? Afirmativo, 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Copiando, o senhor que não tá me copiando, até Oscar Azul. Código alocado? Te mantenha o litoral sul, 510, ajuste 1013, reporta através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Jesus, confirme procedência? Para o táxi, Xanera, 6314, 141, 3 horas, Salvador. O Puxa, 6314, autorizado o táxi via pátio 1, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, altímetro 10, 13. Quando pronto, chame a torre em 1895, tenha uma boa tarde. Só confirmando, Salvador e os demais dados? 141, 3 horas. Livre táxi, pátio Indy Alpha, 3895. Obrigado, boa tarde. A Juliette, o Passaredo. Passaredo 2231, ingresso imediato aí via Juliette após a esquerda para o Pátio 3. Juliette, Pátio 3, Passaredo. Puxa, 6314, observe o ATR da Passaredo, está ingressando no Pátio em sentido contrário, vai ingressar no Pátio 3. Gente, 6314. Boa tarde, copio 360 para o Galeão. 077 autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela APR Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL até a posição Leda com todas as suas restrições, após voo direto Bridge. O transponder é o 5075, controle opera em 120.8, Cotê. Tranquilo. 35487, muito boa tarde. Oceano Identificação, Proad Duna, 3.000 pés, ajuste padrão. Ok, Proad Duna, 3.000 pés autorizado, ajuste padrão. 5487. 77, correto, cotejamento, chamo para acionamento. Comigo com a Anel, Kerosene, para Enemar. Firme, quantas milhas para o ponto ideal de descida? Salvador, boa tarde, voo 075. Tem nível de voo 90, reporte ideal de descida. Entraremos em contato com o centro de recife informando que eu perdeu comunicação. 194 autorizado. O ingresso é decolagem da 10, 140 graus, 14 nós. Autorizado a linha decolar 10, 63 ou 14. Do presidente Voiduna. Estabilizado em LS, dono 755. 755, complete a aproximação final LS3, retorre agora 10895. 1895, boa tarde, dono 755. Boa. Salvador, boa tarde. Vou no 752, duas milhas para o Rotatória do presente. Ah, na cabeceira, cruzando a cabeceira 35, ao sul da torre, é o Celso Cadolão. Eu vou entrar ali pelo, pela entrada do pátio 3. Vai entrar por onde, pro pátio 3? Vou entrar por aqui, pela ponte, aqui entre o pátio e o aeródromo, se autorizado. Boa. Xoxa, né? 1208. 208, obrigado. 314, decolado na bomba, solicita pro desfoque. Pai 3, o vento é 130 com 14, repórter no solo. Bota lá no solo, tá, seu Lula. Contato radar na decolagem. 340 aguardando por hoje, desfoque 63 ou não 4? O 075 agora está autorizado já seu ingresso aí, via Juliette, portão 02. Portão agora? 02? 02, isso. 02, 0, 140 graus, 10 nós. Liga o posto, pista na 0, volta 75. Horas 28 para caixa livre. Direto Petrolina. Gente, estamos tentando contato telefônico com o Centro Recife, mas ainda não atendeu. Ok, obrigado. Gente, uniforme autorizado a iniciar, reporte na papá. 1 no 4. Siga. Programe após Momo Petrolina. Momo Petrolina, 6 3 no 4. Quase confirmo pro ideal para a Petrolina. Só um minutinho. Utilizado. Ok, para 2.587 está mais estabilizado o LS. A ideal é 351. Está presente direto da Petrolina. 2 Petrolina, né? 314. Já avisou o Alcão na 7? Afirmativa, senhora. Pode transferir para a empresa. Vamos lá, torre 1895. 1895, ligado, até a volta. Até. Torre Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu Marques, é com o Juliette. Fico, boa tarde. Taxi na Alfa Chamete da Juliette. Alfa da Juliette, 7. Reporte na final do ano 7, 1013, é justo. Ah, certo, reporta lá. Até daqui a pouco. Formar com uniforme autorizado em decolagem 140 com 10. No 755, ingresso é Juliette, portou meia dúzia. Meia dúzia, no 755. Mike Eco Juliette, pouso autorizado na pista 17, 130 graus das nossas. Autorizado posto no 7, na Cap 7. Tomar com uniforme, decolada 33, controle. 120, decimal 8. 1208, até mais tarde, com uniforme, uniforme. Até. 314, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, chanel 63, 14. Controle é o Papa Papa, uniforme, Mike, uniforme, decolado, saída coral. Uniforme, Mike, uniforme, confirme código transponder pago pelo, pela torre. 0134. Subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5105, controle opera em 120.8, cotejo. 0, Amper do Luno 7, decola do Luno 0 pela direita, armota da Elefa, 5105-1208, 925. 925, correto, cotejamento, chama para acionamento. Chama aí. Intercepta o ILS, trip 5487, hein? 5487 da trip, completa final, chama a torre 118-95. 895, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, trip 5487, estabilizado no ILS, pista 10. Palpate do Mike Eco Juliette. Backtrack, reporte livre. Trip boa, ajuste 613, check trem. Ainda em cima. Gente, pouso autorizado na 10, reporte com a embaixada. Falou, foi para aí. O vento é 130 graus, 10 nós. Gente. Chegada a Mari. 07. Ah, ok, ele deve chegar pra mim aqui em mais 2 ou 3 minutos, ok? Será autorizado assim que chegar, ok? Só aguardo só um instantinho. Ok, na sua escolha, obrigado. Tem condição de informar a máxima que, vai, que pode manter? 250 nós. Quem tiver condição de manter 250 até próximo de Duna? Aqui, vai manter 250 até 5 mil de Duna, ok? Ok, deixa para 4.000, 1.012 agora, ajuste em Salvador. 12, 4.000 descendo, trip 5487. Travado, trip 5487. O tripo pouso autorizado, 150 graus, 12 nós. Ok, pode. Solo, Salvador, Bono 05, na 11 para o pushback acionamento. O 055, está autorizado por posicionamento no 11, chama para o táxi, o altímetro no 013. Altímetro 013, autorizado por posicionamento, chama para o táxi, bom no 0. Identificação, desça para o 060, chegada na área, ajuste em Salvador 2013. Identificou 060 na área, 2013. 3560, confirme razão de descida? 2560. 4. Trip 5487 na final curta para a pouso na 1-0, hein? Afirma, 150 com 10, pouso autorizado. Ok. Platão com Mike Bravo Yankee, acione identificação, autorizada a chegada a Mari. Bravo Yankee, aguarde parede de descida. Prossiga. Salvador, boa tarde, José 32, Ana 7, preciso da Confins, nível 360. Tá 32, Ana 7, boa tarde, está autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APER Zulu 16. decola da cabeceira 1-0, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL, até a posição Leda, cumprindo todas as suas restrições, e após voo direto bridge. O transponder é o 5066 e o controle opera em 1-20-8, Cortez. Ok, ser autorizado com fins, nível 360, era via Perzulu 16, pista no zero, com curva direita, perfil da EL, Leda, bridge, 5066, transponder, controle 208, 3217. A 3217, correto, chame pronto para acionamento e pushback no portão 4. Chamará. Voo 2055 para o táxi 189, a bordo 338 de autonomia, perna Brasília. Nível do táxi, parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, a torre em 1895, tenha boa tarde. Parte 1 no Indy Alpha, ponto de espera 1895, a torre, voo 055, boa tarde. Chamando o 3548. Corrigindo, o trip 5487, senhor, levando a sua escuta. 5487, boa tarde, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Prossegue na Alfa e aguardando na Juliette. O Azul 6919, na escuta, para qual? Prossiga. Azul 6919, autorizado para Campinas, no nível 320. Pela APRO Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, até a posição Leda, com todas as restrições previstas em carta, após voo direto bridge. Transponder é o 5123 e o controle em 1-20-8, cortejo. 7-6-9-9-3-2-0 para Campinas. Vai decolar da 190, curva à direita, da EL, cobertões, Leda e depois bridge. 5131208. É 5123 o transponder aqui? Isso, que eu vi errado, 5123. Correto, chame para acionamento 6919 da Azul. Valeu, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, aguarde 180 para Barreira. Pois é. O trip observa o táxi do Gol após ingresso via Juliette à esquerda para o parte 3, atento ao balizador. Sente atento aqui o nosso colega da Gol, ingressando aqui à nossa esquerda e atento ao balizador no parte 3, grato. Passaredo 2231 na escuta para cópia. Na escuta, senhor. Passaredo 2231 está autorizado para Barreiras, nível de voo 180. A rota conforme o plano é VATAP. É, Whisky 42 até Lapa e apoia direto. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. O transponder é o 5076, o controle em 120.8, cortejo. Aqui autorizado conforme 80 para Barreiras, vai decolar da 10 com curva à esquerda, Momo VATAP, Lapa, Whisky 42, 5056, controle 208. Passaria 2231 no correto cotejamento, chama pronto para o acionamento no parte 3. 2231. T560 da presente pro ADTAP. Tango Mike Bravo Yankee, informa que o senhor vai se distrair, pegou posição de 11 horas, 4 milhas, no rumo nordeste, passando 100 para o 060, no Airbus 320 da TAM. O senhor está no pátio 3, é isso? Ok, eu não tenho a sua notificação. Qual é o horário da notificação? Ok, ciente, eu vou checar aqui com a sala ES, só um instantinho. O hotel Azulu. Localizador. Presente, pro limite localizador, tá ligado? Trip 5 364, doutor Radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite será o localizador. Presente proa e velocidade limitada pelo LOC 5364. Reforme Mike Uniforme, desça para altitude de tráfego local, reporte passando 2500 para modificação das regras. Reforme Mike Uniforme, Leos informa Alfa CA 50 com o mesmo estimado de pouso que o senhor transferir. Sim. Trole Salvador, Bono 055. Bono 055. Contato radar na decolagem, Sol 3, meia dúzia zero. Após 2000 pés, direto Leda, após Leda, Bridge. E para o 360, após 2000 Leda, e após Leda, Bridge, no 055. 5364, para o localizador, curve à esquerda para o 160, desça para 2013. Para 2013, curvando a esquerda 160 para interceptação do locker. 10 com curva à direita para a linha do litoral, coordenação com a torre em 1895, controle em 120.8, o transponder é o 0110, cortejo. Então decolará com proa norte em coordenação com a torre 1895, ok? E após lá da RMA, coordena com a torre a proa do farol de Itapuã para ir pela linha do litoral para Boipeba. O hotel Oscar copiou? 4.0. 3.560, desce para 4.013. 4.013, está 3.560. 5446, torre 118.95. Tango Mike Bravo Yankee, autorizado descida para o 060. Mike Bravo Yankee, 060. Então, 3560, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será o localizador. Lembrou, o limite ao lote, então 3560. Vetor 206, desça para 2013, aguarde o vetor final para o lote. 2013, aguarde para o visão. Azul 4206 para o localizador, curva esquerda para o 130. Direita para o 130, confere. Correção, direita 130. Direita 130, tá beijando. Autorizado direto Siri, plano modificado 1848, da presente tem frequência livre para coordenação, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor. Somente Alfa Serra 50 para pouso em Siri, no mesmo estimado que o senhor, proveniente de Léo. Deposição aguardando no aeroporto final do Zé. Mantém posição aguardando na taxa do Zulu. Atinge e mantém. Mike Bravo Yankee, mantenha a presente pro, o limite será o localizador, desça ao 050. Yankee, 050, na presente pro, alimentado pelo posto do localizador. Mike Bravo Yankee, redução 1909. 1909, Yankee. Na 3560, desça para 3013. 3013, na 3560. Baixar e travar na passagem do marcador externo 5364. 5364, complete final e LS Station, Torre Salvador 118.95. Obrigado. Tô no 40 graus, no zero baixo. Estou em Salvador 35364, após a passagem do marcador externo, está baixado e travado. Ciente 5364, continua a aproximação, informarei que está livre. Sente. 5446, solo 50, direita, solo 219. Ok, librando a direita, após 1219, 35446. O Otávio Casulu, da colada 50, não tem um tráfego setor norte, reportar. Reporta para arremetido. Reporta para arremetida, Otávio Casulu. E aeronave TR 5 milhas à frente, chama a torre 118.95. Reduzindo, 18.95 a torre, 42 aeronave. Controle de Salvador, 395, dá boa informação, terra, boa tarde. Gol 1395, aciona a identificação, desceu 050 para o Editab. Conheça, boa no Itab, 395, dá bom. Dado de volta. 206, boa tarde, informarei pista livre. 206. 5364 trip, vento 140 graus, 129, autorizado, pouso, pista no zero. Autorizado, pouso no 05364. 1077, autorizado, posicionamento no 9, chama para trás. Olimpo 03, na escuta, do solo. Ok, confirmando então, está autorizado o voo local, Salvador, Salvador. Sobrevoando a área Netuno, decola, cabeceira 1-0 com curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El, até a liberação do controle. O nível será o 095 e o transponder 5063. Escutei. Tá Olimpo 03, o senhor foi sobremodulado, a transmissão está com um forte chiado, ok? Confirmando 5063 ao transponder, o controle em 120 decimal 8. A subida inicialmente então será da El com curva direita. Bom, 1055, chame Recife 1251, alternando no 3325. 251, confirme o alternado, 3325. Firmo. Ok. Cotejamento autorizado, acionamento, chame para o táxi Olimpo 03. 3217, no portão número 4, puxa pé de acionamento. Inicia de imediato, confirme. Afirmativo. Autorizado imediato, chama para o táxi. Altímetro no 0, no 3, o TAN 3207. Autorizado, repassar a táxi, 3207. Busco 364, confirmando o solo no 219, liberado. Torre de Pidô, é, a direita. Azul 4206, vento 150 graus, 129, atualizado, pouso, pista no zero. Teve pouso 20, 4206. Eu acho que é Zulu. Tá livre, não tem tráfego no Citonorte, a porta para o cruzamento do campo, tá? Acho que é Zulu. Reporta setor nordeste do campo, identificou esta 1-7, professor? Na visual com o Boeing Nacional, professor, me permitir, eu cruzarei na retaguarda do mesmo. Firmado que Gavião, que condições de cancelada presente? O Azul 4206, solo 54, direita, solo 1219. 219-206. Tem um helicóptero, um Ops 44 na 2 milhas noroeste do campo 500 pés, mesmo a intenção é de cruzar o campo setor sul. Tem condições de dar presente, cancelar e reportar a base de 2 milhas, dono 7, pela direita, Mike Bravenck. Afirmativo, cancelando e reportará a base pela direita, 2 milhas. 3560, vento 130 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 110, tá, 3560. Tosca Zulu, mantendo 500 pés, está ali com o cruzamento do eixo, reporta após o cruzamento. Passará após o cruzamento até o Soluru. Cruzamento correto, chama para prospeccionamento. Soluru 077. Foram 62, é o POV, 3 horas e 50, está na campeã. Litoral Sul, chama o controle do 0.8. Onda 0.8, tá ligado? Através do portal 612. Baixa, você passa através do 612, 0.7. Solo, passarela 2231, no pátio 3, puxa, encerramento. Gente, aguarde. Confirme tempo total de voo e tempo de sobrevoo nas localidades. Sobrevoo de 20 minutos, total vai dar 1 hora. A gente segue 500 pés de litoral sul, é posto através do farol da barra. Farol da barra, farol do chão para o táxi. Valeu para o táxi. Ô, Flop! Bravianque, gerando base para a final, baixar a trava. O Mike Bravianque, vento no 40 graus, 109, estreitado de pouso, pista no céu. Bravianque. Mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, obrigado. Depois você segue Comércio e Litoral Sul? Urbana, comércio, reporte no comércio, temos tráfego de aproximação aqui para o ILS, setor sul de Salvador. Máxima de 1.000 pés, informo que tem o tráfego do Kilo Romeu Oscar e Kilo Quebec Serra, 1.500 pés agora no corredor Vera Cruz, estimando o cruzamento da Boca da Bahia, iniciando agora o cruzamento da Boca da Bahia, estimado do Kilo Romeu Oscar para o setor de Paripe, em mais 9 minutos. Bono 395, desça para 2013, ele final SP, reporta estabilizado. 2000 pés, 0.3 na ajuste, reporta estabilizado. Bravianque solo aos 5.8, confirmando 4.5 no corte de frequência. Afirma, autorizado, backtrack, no corte de frequência. Zul 4206, após a passagem do Pain da Gol, táxi via Juliette, portão número 9. 409, Juliette 9, reposição 4206. Táxi via Juliette, portão número 3. Juliette para o número 3, 3560. Maré, deve estar agora próximo aí a Paripe, região da Ribeira, tô seguindo para Suburbana, 500 pés. Azul, 699 para Fuxa, estacionamento, posição 1. Gente, aguarde, 699. 197, ponto serão no zero. 3217, boa tarde, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. Ali decola no zero, está 3207. 5 horas e 10, 74 a bordo, Atena Brasília, para o taxi. 74 a bordo? Afirma, Cristian. Gente, altímetro 103, táxi via parte 3, chama para ingresso, parte principal. Chama parte 3 para o ingresso, parte principal, 2, 3, 3. Fez um no Observer Bus da TAM, parando no portão número 3, após segue via Índia Alfa no ponto de espera da Torre 1 no noite, semana 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, obrigado. Não temos tráfego de conhecimento, controle setor de Vera Cruz, frequência livre, chama no regresso a Salvador, um bom voo. Passando na retaguarda, menos de um minuto. Dá pra... qual zero tá livre o push? Coordenação com a equipe de sola, faz passagem do passarido na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. Obrigado. O Roberto, quer copiar a informação? O Guardião 05 está livrando o setor da Suburbana, seguindo para Ribeira agora, 500 metros. Qual é o Singer? Gente, vamos informar o centro de operações. 395, completa final, chama a Torre Salvador 11895. 11895? Afirmo, 118 decimal 95. 895, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, tá? 3217, cruza o 1900, da El, Leda, contigo. 3217, contato radar na decolagem, suba o 3620, após 2000 pés, direto Leda, após Leda Bridge. Ok, 360 só, após 2000 Leda, aí após Bridge, tá? 3217, muito obrigado. Salvador, muito boa tarde, trip 4-5 de Porta Serra, pronto para a cópia, como disponível. Informa o nível pretendido, 5-4-5. Pode ser o 140. Gente, aguarde cópia, saída prevista, Coral. Coral, graças a Deus, 5-4-5. Serra direto rotatória. Direto rotatória, Serra, obrigado. Alter marker, baixado, travado, visual com 1-0, 395 da Gol. Por 077, respeito 140 graus, 129, autorizado a decolar, pista no zero. Decolar, zona 0, voo 077. Não, copi. Reporta com o final no 7, que não é lógico. Confirmo. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Coral. Decoladão no zero, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0260, coteja. Decolada 05, controle 120, decima 8. Golf 677, subida Coral, decoladão no zero, curva direita, aposta, aciona 0260, controle 120, decima 8, decima 8. Protegimento correto, chama para pushback, acionamento. Parei para o pushback, acionamento 24. Bono 077, contato radar, subornei 360 da Eulê da Brite. Da Eulê da Brite, 360, no 077. Visual com capa e visual com irmão gêmeo, Kilo Romeo, até o Kilo Capetiano. Braço pro irmão gêmeo agora, chamando a torre 118.95. 295, boa tarde, obrigado. Nada. Lema, visual com irmão gêmeo, quilômetro. Ok, descaixando com o número 2, está livre, final no 7, forma área que está livre, clica para que seja. Número 2, forma no 7, abaixar. 350, palma. Gente, 142 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera de 2895, Salvador, é o gol 395, Libro, na sua no 395, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 395. Paxi no 0. 2, 3, 1, 7. Torre Azul, 6919, pronto, pode esperar. Azul, 6919, autorizado ali, mantém, capiceiro no zero. Ali mantendo 0699. Diga. Para o táxi. Controle 2, 0, 8, controle 2, 0, 8. 2, 0, 8, 2, 2, 3, 1. Oi, Salvador, boa tarde, passarendo 2, 2, 3, 1. Perfil Momo WhatsApp e vigilância. Momo WhatsApp, 2, 2, 3, 1. Área 2231, acione 5076, módulo normal. Civil Juliette, portão número 4. Juliette, posição 4, 395. No 612, acione identificação, voo ITAP, gestão 50. Passaria 22. Foi cortado, 2231. Passaria 2231 no contato radar 3 milhas oeste de Salvador. Ciente, 2231. Na 7 chame Recife, 125, na alternando na 3325. 351 3325, tá 3217, agradece uma boa tarde, bom trabalho, Charlie. Boa, bom voo. Obrigado. Cara. Vou manter no ponto de cara. 925, autorizando a linha, mantei cabeceira no zero. Vamos dar presente direto na TAP. Direto na TAP, 2231. Quilo que vai que ser a solo de Nuno, o COF 45 de frequência. Para a sua identificação, direção 60, chegada a Mari. Controle azul. 6919 vai cruzar 1500 pés. 6919 da Azul, boa tarde. Contato radar na decolagem. Subal 320 após 2000 pés, direto Leda após Leda Bridge. Após 2000, Leda Azul 6919. Vento 140 graus, 129, autorizado a colapso, turno 0. Estão transmitindo para o controle, a transmissão está intercortada. Turno 077, chame Recife, 1251, alternando 3325. Obrigado, boa. O Guardião 05 no regresso a Salvador, reporta através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Livre de restrição, deixa para 3013. Controle, o gol 1925 decola. 1925, contato radar na decolagem do gol 3620, após 2000 pés, direto Elefa. Após 2000, direto Elefa, 1925. 1925, somente para informação, trafegou da Azul agora 3 horas, 7 mil. milhas no rumo sul, passando 050 para o 320, Embraer 190. Ciente do tráfego 925. Bravo, prossiga. Oscar Bravo, reporte para o cruzamento da Boca da Bahia. Reporte para o lado do farol de Humaitá. Gente, reporte Humaitá, o Roberto Cabral. Gol no 042, desça para 2013, livre sinal LSF, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado no ILS, gol 10042. LR 6210, proa de TAP, desça para 4003. 6013, para 4000, na proa de TAP, 6210. Skunk identification, descent flight level 050, cleared both arrival. Down 050, cleared both arrival and walk ID. Do you have a QNH? QNH is 1013. 1013, contour 076. Forte farol de Tupã, guardião 05.